trabalhando. A ceia é grande, Deus está te chamando. E eu estou trabalhando, não posso me distrair. Meu Senhor está voltando. E você já está trabalhando. A ceia é grande, Deus está te chamando. Com uma das mãos eu faço a obra, com a outra eu seguro a arma. Deus me chama pra trabalhar, Deus me chama pra guerrear. Eu não posso me distrair. O Senhor logo voltará. Ele é o Senhor da vinha. Com Ele eu me encontrarei, os frutos entregarei. Eu não posso me distrair. Trabalhando, não posso me distrair. Eu estou trabalhando. E você já está trabalhando. A ceia é grande, Deus está te chamando. E eu estou trabalhando, não posso me distrair. Meu Senhor está voltando. E você já está trabalhando. A ceia é grande, Deus está te chamando.